Acredito, esse foi meu bloco já então, né? Morreu meu bloco já, valeu. E morreu. Aliás, cara, eu tenho que parar com isso. Eu tô fazendo piada do e morreu o tempo Pô, também, cara. Velho, eu tava trabalhando aqui em casa outro dia, eu comecei a falar sozinho. Comecei a imitar o cara sozinho, comecei a rir enquanto eu trabalhava, cara. Cantar a história. A criancinha. O cara da mãe. Divertindo muito sozinho, Salimena. Ô, medita, De deixa essa fome. parte sozinho, Tá né? morrendo de fome. Cara, sério, eu me pergunto quantos ouvintes entenderam até chegar na parte 2. Até chegar na parte final mesmo, né? Porque, pô, começa, vou contar uma história, aí termina. Não, não é vou contar, é contar uma história. Galileu, Galileu, Galileu, Figaro. Cheguei! Estou no paraíso! Sou Rafael Salimena, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha, e esse é o Mimimi do Mimimi. E quero avisar a todos os ouvintes, especialmente os homens, que enquanto gravo este Mimimi, estou completamente nu. Não apenas nu, ainda acaricio a minha cabecinha enquanto falo essas palavras. Delícia, fala mais, cara. Você diz coisas tão bonitas. Cara, eu não vou nem falar sobre isso, porque ó, hoje é dia 21 de novembro. E se você ouvinte que conhece qualquer pessoa no Rio, se ela tá dentro de casa, pode saber que ela tá nua. Não é possível, cara. E o mais nojento... Esse foi o seu jeito de falar que você também tá pelado, então. Lógico que tô. Ai, cara, mas peraí, peraí. Pelado e peludo. Vocês não estão nem de cueca, não, cara? Não, pelado que eu falo é nu, cara. 100%. Não, e com o ventilador apontando pro meio das minhas pernas. Saldanha. Caralho, vocês estão sem cueca também? Saldanha, Sim. Skype, high five de Skype peladinho. Ouvinte, você que não tem costume de visitar nossa página, por favor, visite, porque vai ter uma foto minha, um selfie meu nu, que eu estou tirando agora, enquanto falo essas palavras. Espera aí. Eu vou tirar um depois um só com a lata de cerveja tapando minhas vergonhas. Não, e o mais nojento de você tirar uma foto sua nu é que eu tô imaginando você tomando aquela vitamina que você falou que tava tomando aí. Caralho, que nojo, que lavagem. Cara. Nossa, vou não, botar então. Peraí. Nossa, agora manteiga de amendoim e creme de leite, puta que não, pariu. E essa vitamina parece muito com aquela que eu descrevi no quando eu falei que eu não gostava de misturar comida e sexo, porque eu vi um filme com uma mulher derramava uma vitamina assim sobre ela mesma. Caralho, é Lodifel, porra. Não, nesse não, era um filme que Lodifel, passou na... ela também se baba com leite. Passou na Bandeirantes, tem uma vitamina, volta no programa lá que você vai ver a nojeira que é. E se eu achava uma mulher coberta com isso nojento, imagina eu pensando no Diogo agora. Ô, Saldanha. Diga. É, checa sua WhatsApp. Tá longe, tá longe. Obrigado, Deus, por não me dar um smartphone. Cara, o que eu levei de foto minha pelado, Saldanha, no meio da noite, na madrugada. Assim eu fico com ciúme de vocês dois, hein? Cara, o Diogo não é possível, cara. Toda vez que ele tá na iminência de tirar a cueca, ele lembra de mim. Eu acho que é o que dá forças pra ele. Descobriu. Aliás, esse programa vai no ar já na semana que vem, né? Sim. Um abraço, Luiz. Que Espero que tenha sido bacana. Vamos explicar para o ouvinte e dar o mérito também, medalha de honra ao mérito para o LOL RRR, né? O ciclo do LOL RRR. Esse cara chegou e falou, gente, tô fazendo uma road trip, vou passar em JF. Alguma dica? Depois de falar para ele não passar, né? A dica principal era Porra, não ir. Lógico, né? Piada pronta para caralho. Ele falou, não, quero ir e tudo mais. Eu sugeri ele ir à boate Flex, né? Pro ouvinte aí, old school, sabe que a boate Flex é a boate onde... A boy magia acontece, não a magia, né? A boy magia acontece onde vale tudo, inclusive dar o cu. Mas só vale dar o cu, né, lá, na verdade. É a única boate aqui que não obedece a lei de Gil. E o mais interessante da parada é que só na sexta que é gay, né? Tem uma fama... Se bem que hoje em dia, né, cara? Não, é uma casa toda tolerante com todos os grupos durante todos os dias. Né? Mas sexta-feira é o dia gay, sacou? Assim, se a casa fosse um integrante do Mimimi, seria o Salimena, porque, assim, é o do meio. Aceita tudo, mas e não é nada ao mesmo tempo. Não é nem gay, nem hétero. Então, assim, fica no meio tempo. Mas sexta... Sim. É flex, porra. É flex. Mas sexta é 100% manja rua. E aí, né? É, na sexta vira o Diogo. Na minha... Eu pedi também, né? Eu mereço. É, o meu alento é quando você abriu o seu Galaxy aí, abriu o seu WhatsApp, minha vingança vai vir em forma de shake de proteína entornado em cima do meu pelinho suado, não, cara, da minha barriga. E aí eu falei pro cara, porra, vai no Musique na sexta-feira. É, eu, cara, fica bom, eu falei, não, mas dá muita mulher, vai só na sexta. Pô, acabou. Pedi pro tem pessoal, que ser na sexta. Tem, cara, que ser na sexta. E aí eu pedi pro pessoal do Salimena falando não cortar meu barato, né? Aí o Salimena até falou assim no grupo lá. Como é que você falou, Salimena? Ah, cara, eu não lembro agora. Não, não só não corto o barato do cara, que eu ainda vou tentar arrumar um conhecido gay meu pra ir lá e comer o cara. Não, e eu falei uma coisa que é verdade. A primeira vez que eu saí com a minha mulher foi na Boate Flex. Ou seja, o cara tá achando que até onde parece vai ser só aventura. Ô, cara, periga do cara ir lá gostar da noite pra caralho e ainda agradecer depois, hein? É mesmo, cara. Esse cara foi manjar rola, não considerei essa parada, né? Mas é engraçado que depois ele perguntou pro Cico, né, do LOL, e o Cico, sem consultar a gente, sem nada, não foi nenhuma piada. Muito sério. Vai, mas vai só na sexta, não vai sábado não, que sábado é pai. Senhores, nessa semana... Só uma coisa, rapidinho. Vocês ficam me sacaneando o então, mas todos os seus blocos começam com... Senhores, essa semana... Ah, beleza, eu vou começar a escrever então cada dia uma apresentação diferente. Então admite que você faz igual eu também, porra. Mas isso é muito mais engraçado, cara. sou foda, não tenho, eu cada hora improviso de um jeito, como vocês perceberam no começo do programa aí, sempre dá certo. Não tem nem assunto pra falar, o seu, fica na sua aí, porra. Eu já levei 40 mimimis já nesse esquema, amigo, tá tarde demais pra começar a ter assunto. Beleza, vamos mudar então. Na, na, na, na, na, na. Então, nessa semana começa a guerra dos consoles da próxima geração, né? A gente acabou de ouvir o Saldanha rindo com uma cerveja na boca, cara. Exatamente. É a famosa risadinha, não vou cuspir. Nessa semana, então, tem início a guerra dos consoles da próxima geração, do PS4 e do Sony, ou Xbox One, ou X One, sei lá como é que chama isso. E aí eu parei pra pensar, cara, que eu tô vendo meus amigos, eles já estão começando a planejar onde que vão comprar, qual vão comprar, quando vai ser. O Cabecinha já marcou viagem pros Estados Unidos pra trazer o PS4 dele já. E aí eu procurei saber, cara, não tem nem 20 títulos lançados pra esses videogames ainda, sabe? Ah, o Cabecinha dá um jeito de entrar, né, cara? Sim. Ele é sempre inspiração, cara. Mas então, os videogames nem vingaram ainda, cara. O Xbox One nem foi lançado e nego já se esquematizou pra comprar. Aí eu parei pra pensar, cara, eu acho que eu nunca tive um videogame de uma geração sem a próxima já estar anunciada, assim. Eu sempre era muito tardio na hora de comprar console. E vocês? Cara, eu acho que quem compra videogame no lançamento é beta tester. Você paga caro pra ficar vendo os erros. Eu vi uma matéria falando que o PS4 já tem a tal da luz azul da morte, que... O negócio faz que liga, e é muito não engraçado liga. Que o pessoal tentou mudar a cor da luz pra ver se o defeito ficava mais tranquilo. Não, ficou uma merda do mesmo jeito. Mas aí eu lembrei, cara, que o PS3, quando chegou aqui no Brasil, custava 2,700, cara. Já era, sim, bem caro e a galera comprou geral já. Sim, mas agora eles apelaram também, né? Agora tá quase 4. Cara, esse preço não é possível que isso vai ficar assim. Por isso que eu demoro pra comprar os videogames, que, por exemplo, quando eu comprei meu Xbox 360, eu já paguei R$800 já com ele sendo fabricado no Brasil e tal, sabe? É muito preço de banana, assim. E aí eu comecei a pensar na... Como é que foi a minha trajetória com os videogames, cara. No dia que eu ganhei o meu Master System, eu lembro que passou no Jornal Nacional, ou em algum outro jornal da Globo desse, uma imagem daquela transformação do Altered Beast, cara, já falando dos do consoles modernos de 16 bits. Não é Altered Beast. Tá bom, Altered Beast, beleza. Isso. Inclusive porque é Altered também, então você vai falar direito e fala tudo, né? Altered Beast. Você não pode exigir demais. Mas foi Altered Beast. É mesmo? Então, não, que isso. A nossa, não, mas sabe por quê, cara? O Best, cara, quando a gente tinha, tipo, 13 anos, alguém já tinha explicado pra gente, sacou? Então eu já fiz minha pronúncia errada aqui já, cara. Eu não, cara. Eu sempre, até os 29 anos de idade, falei Best, sabendo que era bicho. Eu abro mão disso, cara. Aliás, vocês já fecharam esse ano já de novo? Não. Por quê? Cara, eu não passo um ano sem fechar esse jogo, cara. Ainda eu nunca não. Fechei na minha vida. Porra, sério, 18 minutos é o tempo de fechar. Não tô brincando, cara. Eu sempre morro naquela fase que você vira dragão, que você fica... Caralho, é segunda? É. Cara, Saldanha, você é o pior jogador de videogame de todos os tempos. Eu não sei qual que bicho que ele vira depois. Ele vira um urso, que é igual um Ted Bear na terceira fase, depois um tigre. Mas no Mega Drive ele é um urso polar, não é, cara? No outro ele é marrom, não é? Então, não, assim, no Master não, ele é assim. O Player 1 vira um urso marrom e o 2 vira um urso azul, cara. É muito bizarra a cor dos bichos. E o último chefe é um rinoceronte cor-de-rosa, pra quem nunca chegou lá. Voltando pro tema dos consoles, eu tive o Master System e depois o meu próximo videogame foi o Xbox 360. Eu não tive nenhum videogame desse cara. O Master System é muito paia, cara. Por que você tinha essa merda? Paia é sua bunda. Olha o Saldanha comendo, acorda. Comeu pra caralho, cara. Comeu fácil. Mas aí eu acho que o Mega Drive foi o único videogame que eu tive na hora certa de ter ele, assim, porque durou muito tempo essa geração, não foi? Pois é, cara, isso aí vamos até falar num temático futuro, mas o Mega Drive foi basicamente 91 até 99, de pressão, assim, que eu digo, saindo o jogo sem parar. 99, não, 98 mais ou menos, sem parar. Pois é, cara. E foi na nossa época mágica, né, cara, quando a gente tinha 10 aos 17 anos mais ou menos, então... Mas eu acho que o Mega Drive durou tanto porque a geração que seguiu ele foi muito ruim, né, cara? Não, a explicação do porquê que o Mega Drive durou tanto tem muito a ver com a guerra Sega-Japão, Sega-Estados Unidos, que vai ser discutido mais à frente, num podcast mais pra frente. Mas foda-se a razão corporativa, vamos falar assim sobre os jogos e o videogame. Mas não vamos, né, porque não é esse o tema. Você tá falando de quê? Nós estamos falando dos consoles em si e quando que você... os teve. Então, mas, pois é, por ter essa duração, né, por ser bem longo, né, o tempo de sobrevivência do console, naturalmente, se você comprou ele num dos 7, 8 anos que ele existiu, você comprou ele na época que ele era foda, porque até sair um sucessor do Mega, demorou pra caralho, velho. Eles tentaram com o Sega CD, tentaram com o 32X, tentaram com o Saturno, cara, nenhum deu. O único que deu foi o PlayStation ou o... Caraca, como é que chama aquela bosta? O 64, o Nintendo 64. Mesmo assim, não era pra Sega, né? Mas a próxima geração depois do Mega Drive já foi a do PlayStation 1, não foi? De 32-bits? Mas demorou, não. Cara. Demorou pra caralho. Então, mas aí porque teve aquele monte de porcaria, aqueles Neo Geo, essas coisas assim, né? Você sabia que o... Neo Geo é aquele que tinha um controle do tamanho de uma mesa? Não, era um controle não, de arcade. Não. O Neo Geo, o que tinha o controle gigante era o Jaguar. Tinha 64 botões o controle do Jaguar. Mas o de Neo Geo era um teclado, porra. O de Neo Geo era de fliperama, não era? Não, o Neo Geo tinha o de fliperama, assim como todos eles tinham, né? O periférico esse. Mas o que vinha com a fábrica era tipo um... Cara, era um misto do Xbox com Super Nintendo. Ele já era coloridinho já, né? Tipo, os botões eram azul, vermelho, amarelo e tal, né? Sim. Eu posso estar falando merda, mas o Neo Geo, basicamente, foi um videogame feito pra rodar plataforma de luta que só arcade rodava. Porque não tinha jogo nenhum, era só jogo de porrada, cara. Pelo que eu lembro daquele Samurai Shodown, que era maneiro pra caralho. Então, sim, Art of Fighting, essas coisas assim. Mas, Salimena, pra você ver, não sei se vocês sabem, o PlayStation 1 era um projeto da Sony integrada à Nintendo. Pra responder ao Sega CD, a Nintendo pensou em fazer um... Responder sucesso estrondoso que foi o Sega CD. Mas olha o que aconteceu. Tentaram responder ao sucesso do Sega CD com um periférico de CD-ROM pro Super Nintendo. Assim que o Sega CD bombou, que eles viram que a tecnologia de acoplar um CD não tava funcionando, eles falaram, poxa, vamos fazer um projeto paralelo. Vamos começar a fazer um videogame. Só que aí, quando começaram a fazer, a Sony percebeu que eles estavam gastando tanto com o projeto. Falou assim, pô, vamos sozinho, que a Nintendo vai só... colheu os lucros e aí deu umas tretas e saiu e virou o que é hoje, né? A Nintendo se fudeu e a Sony foi pro paraíso. Pois é, a primeira vez que eu tive um videogame da Nintendo foi justamente o Nintendo 64, cara. Era um console maneiro, né, cara? Ele não foi tão ruim, não. Na época que eu comprei ele, eu já tava sofrendo bullying por ter ele já, sabe? Porque já tinha virado piada, sacou? Mas, cara, vocês não pegaram os a época de jogar no PC, não? Não, paralelamente a isso, sempre teve jogo de PC, né? Mas assim, de investir, vocês chegavam a comprar jogo original de PC? Nunca, cara, jogo original, acho que eu comprei uns três na vida, cara. Pô, cara, o negócio vinha numas caixas gigantes, igual caixa de camisa, era, né, cara? Era muito legal, cara. O primeiro jogo original que eu comprei pro PC foi o Pit Fighter. Lembra desse? Caralho. Eu jogava isso na locadora, mas no Mega. Tinha o Buzz, o Tai e o Kato. Eu curtia mais o Kato, cara. Isso não é incrível? Eu curtia o Tai, que era o Van Damme, não era? E aí, eu jogava de Buzz, que era o wrestler. Cara, a gente é muito diferente de nós mesmo, né, cara? Mas, que cara, programa heterogêneo. O Tai era o Leonardo da parada, né? Ele era o líder, o fodão e tudo mais. O Buzz era o retardado. Tinha líder? Tinha história, aliás? Eu acho que não tinha história, cara. Mas eu via o Kato como meio termo, porque o Tai era o cara rápido e fraco, isso. O Buzz era o lento e forte, e o outro era a água morna, né, cara? Tu tá errado, né, Salim? Tem que trocar aí. Sim, exatamente. Meu preferido agora é o Kato. Agora, Salim, você tá falando isso tudo. Mas o Kato era o rápido, não? Não, acho que o Tai era o rápido, né? Não, o Tai era, sei, era o... Era o de mão. Não. Então, o Van Damme era o rápido, cara. Não, o Van Damme era o equilibrado. O Kato era o Bruce Lee. Geralmente, sempre que eu tenho certeza numa discussão dessa, eu tô errado, então provavelmente o Saldanha tá certo, cara. Mas, Saldanha, respondendo a sua questão aí, eu sempre fui muito mais entusiasta de PC, e até hoje, né, eu sou assim. Tanto que eu não tenho videogame. A última vez que eu tive videogame foi o Xbox 1, cara. E até hoje, o Xbox 1 não, né, o Xbox mesmo, senão eu vou achar que eu tô falando do Xbox One, né, ou X1. Pois é, o tanto que eu sou tardio nas gerações, quando eu comprei o PlayStation, já era PS1, ou seja, já tinha anunciado o 2, né. Você teve o PS1? Tive. Cara, eu acho que eu nunca vi o console, como é que é um console não, PS1. Cara, ele é feio pra caralho o primeiro, mas a versão PS1, ele é tipo aqueles DVDs portáteis, sabe? Muito bonitinho, ele é pequenininho, assim. É, eu tive um desses. Praticamente o tamanho de um CD. Eu vou falar agora. Mandei mensagem pra vocês aí, chupa Salimena, estou certo de novo. Não, foi admitir que você tá certo já no ar, já, cara. O que vocês estão pretendendo para a próxima geração, cara? Vocês acham que vocês vão comprar um dos dois? Só vou começar a pensar nisso em 2017. Muito provavelmente eu vou por esse caminho também, cara. Mas depois que a Microsoft tirou todas as restrições do Xbox One, eu acho que eu vou optar por ele porque eu gosto muito do controle, cara, do Xbox. E o do PlayStation eu acho todo pequenininho, eu não consigo dar certo. Me disseram que melhorou, mas mesmo assim, tipo... Eu não gostei da intenção, então eu acho que eu tô indo pro PS4. É, pois é, veremos. O famoso que tiver mais barato na hora vai rolar. Bem, o famoso que tiver mais amigo pra emprestar jogo. Eu sempre curti mais o Xbox porque eu gosto da Microsoft, eu acho a Microsoft foda. Vem eu também, cara, eu gosto da Microsoft, pau no cu do Steve Jobs. Exato. E quando será que um dia vai ter o famoso console da Apple, cara? Nossa, que, imagina. Aliás, a gente não tá falando, vezes. Mas tem a tal do Steam Box, que né? Isso? Vai ser tipo... Ah, é o console da Steam, o né? console pra Steam, que é esse daí eu acho maneiro. É, eu boto muita fé, cara. Console de quê? Da Steam. Quem que é Steam, velho? E por que eu privilegio isso, jogo cara. De PC? O que é isso, velho? Steam? Eu não sei o que é isso, não. A Steam é uma plataforma da Valve de venda de jogos. Ah. Então, praticamente todo jogo pra PC tá cadastrado na Steam. E ela faz muita promoção, assim, absurda. Tipo assim, $5 os 3 Mass Effect. De vez em quando aparecem umas coisas assim, sabe? Então, todo mundo que é cadastrado na Steam geralmente brinca com a piada do que a Steam vai estuprar seu bolso, sacou? Tem a venda de verão deles, que puta que eu pariu, cara. Você vai comprando só joguinho de 99 centavos, quando tu viu, você gastou $100. Cara, é muito viciante. E, pô, eu tenho uma conta na Steam e já cansei de comprar jogo que eu nunca nem abri. Cara, você vê o preço, você compra, cara. Tipo, $2. Porra, nunca ouvi falar disso, cara. Cara, então não entra não, tá? Mas, olha, respondendo a sua pergunta. Vocês sabiam que no... Nada a ver com respondendo a sua pergunta, mas um detalhe. Sabia que quando o Xbox One saiu, né, o Xbox original, é por isso que a Microsoft é foda, cara. Os caras, eles têm um time corporativo maneiro. Eles perdiam por console $150, cara. Eles pagavam praticamente pra poder, porque o custo era maior do que, obviamente, do que eles podiam vender. Só que eles não queriam apelar e botar um preço alto. E como a marca tava surgindo, sabe, pô, tipo, prefere perder dinheiro. Todo mundo vai ter um Xbox, porque vai ser barato, e aí a gente consegue um monte de soft house pra fazer os jogos pra gente, e aí depois a gente pode normalizar. E, porra, deu no que deu, né, cara? Acabou que, pelo bem ou pelo mal, a Sony perdeu a fatia, que a Sony era 90% do mercado, né, cara? Hoje não sei como é que tá, mas eu acredito que deve estar. O Xbox deve estar na frente, cara. Deve estar uns 60-40, tô chutando. Mas pelas tendências, eu acho que é isso. Que diferença de mentalidade daquela época pra agora, né, cara? O pessoal do Xbox tava pagando pra você ter o videogame e até pouco tempo atrás, agora não ia deixar nem você ter jogo emprestado, cara. É, sinistro. É mesmo, né? Mas é por isso que eu falo que a Microsoft é foda, velho. Eles pensam grande. Mas em relação a comprar, cara, eu não compro videogame tem uns 8 anos e eu não tenho plano de comprar porque realmente eu curto muito mais jogar com mouse, né? Porque eu gosto de jogo estratégico, não sei se vocês sabem disso. Diogo, mas e se lançarem um StarCraft pra console da próxima geração? Mas lançaram, cara. Tem um projeto que eles fizeram. E se for exclusivo pra console? Porra, nunca serão, né, cara? Porque esses jogos de console geralmente não funcionam legal de jeito nenhum, né? Mas aí que tá, sabe, né? Eles lançaram um negócio que chamava StarCraft, tipo History of the Gold. Ou alguma coisa assim, que era tipo Metal Gear ambientado no universo StarCraft e contando a história, então tipo assim, e chegou a vazar a imagem, só que eles cancelaram porque a Blizzard sabe como é que ela é, né? Ela leva 10 anos pra fazer um jogo, né? E elas fazem assim 4 jogos a cada 30 anos, então pra eles foi difícil, então eles cancelaram, ou seja, essa chance tá bem remota de acontecer. Diogo, antes da gente terminar o bloco, só quando eu tava editando esse programa das mulheres desenhadas aqui, eu fui pegar a foto da mulher do StarCraft que você falou, cara, pelo amor de Deus, você tá de palhaçada. Claro, né? Eu sei que você falou que você não tem tesão na mulher e tal, mas puta que pariu, tira todas as ações que você fez pra minhas mulheres aqui no programa. Eu achei que você fosse ver na hora, velho. Vocês ficaram de bobeira, deixa eu ver. Essa semana eu fui... Senhores, essa semana eu fui... eu fui na exposição daquela... Uma artista plástica japonesa que chama Yayoi Kusama. Meu Deus, cara, a gente combinou que não podia inventar nada no programa. Então, né, mas isso tá bem bombadinho aqui no Rio, coisa e tal. E, pô, tô aqui já à toa, né... Lá no CCBB tem ar-condicionado. Pô, peraí, parece muito que você vai bater o punheta agora, não parece? Eu tô aqui à toa, tem ar-condicionado, quer saber? Já tô sem calça, né? Lembrei que vocês dois estão pelados, cara. Mentiroso, você tá pensando isso o tempo todo, cara, acho que você me engana. Mas aí, o nome da exposição é Obsessão Infinita. E ela, o trabalho dela é ficar fazendo coisas com formas repetidas. Boring. Lembrei do Diogo na mesma hora. Vou mandar aqui algumas imagens. Como é que é o negócio? Trifofobia? Ih, caralho. Sim, tripofobia. Trifofobia. Ai, velho. Tô mandando aí. Caralho. Ah, isso é tranquilo, pô. Isso é aqueles backgrounds do Windows. Caralho, matou. Lado a lado, tamanho. Tamanho grande, centralizado. Aí eu fiquei me perguntando, porque eu não tinha definido essa questão do fundo de parede do Windows. Mas eu fiquei me perguntando, essa bosta é arte, cara? Porque... Ah, você vai vir com essa agora? Não, aí tinha um outro, que é uma obra que ela fez pra uma exposição, que era um barco cheio de figuras fálicas, mas você fala assim, cheio de piroca? Não, parecia mais umas batatas brotando do barco, pintado de dourado. $1 milhão a escultura, coisa e tal. Cara, se é arte ou não, é óbvio que sim, né, cara? Mas agora, se é uma arte que te agrada ou não, é só você que pode dizer. Não, mas aí tem uma outra questão. Ela fez essas coisas, ela é começou a trabalhar na década de 60, coisa e tal, e recentemente ela se internou numa instituição psiquiátrica, porque ela é esquizofrênica. Aí eu falo... Então se a arte for de maluco, não é arte? Não, a questão é... A maluquice por si só não é arte? Tipo, se você botar pegar os trabalhos lá do Pinel e colocar pra expor, é arte? Pinel. É lógico que sim, pô. E por que você pode explorar a maluquice alheia como arte e não pode explorar no humor? Nossa, não, peraí. Pô, agora é complicado. Aí não, hein? Cara. Humor é sério demais pra ser discutido aqui, cara. Aí eu fiquei pensando várias coisas de arte, tipo, aquele maluquinho que pregou o saco no chão lá na Rússia como arte de protesto, coisa. Porque, cara, se você for olhar, arte é qualquer forma de expressão, né, que você tem o objetivo de chegar até alguém com ela, né? Mas isso assim, é provocar isso... alguma reação em alguém. Comunicação tipo... já não é isso? Ah, cara, isso é realmente muito complicado. Se você for ver, você vai ter que pegar exceção por exceção e discutir uma por uma pra ver o que é arte, o que é protesto. Eu peguei uma listinha aqui da Wikipédia e fala assim, que é manifestação de alguma habilidade especial. Criação artificial de algo pelo homem. Isso aí vale qualquer coisa. Tipo, uma colher é uma criação artificial. É, mas... desencadeamento de algum tipo de resposta no ser humano, como senso de prazer ou beleza. Apresentação de algum tipo de ordem, padrão ou harmonia. Tá, isso aí você pode falar que é padrão, né? É, cara, depende muito do ponto de vista, sacou? A maioria das coisas que são arte, você pode olhar e vê-las por outro ângulo. Como eu falei, você pode ver como um protesto, como uma forma de comunicação só e pronto, sabe? Agora, tem uns muito engraçados, cara. Vocês lembram daquela história do artista que se trancou na cela e quase morreu de fome? Mas isso era artista ou era mágico? É sério, cara. É isso que eu tô falando. Mas peraí, todo mágico era mágico. Nem todo artista é mágico. Sim, a mágica, né, o ilusionismo é uma forma de arte também. Ah, não. Aí você vai falar que o David Copperfield era um grande artista do século XX? Claro. Não, mas é lógico, claro, sim, cara. Claro. Alguma dúvida. Não, porque não? Ele pode ser um grande... Como é que chama? Homem do entretenimento, mas artista... Entretedor. Eu também tô com a palavra em inglês na cabeça, não quero usar. Eu até botei hoje, falando de tipos diferentes de arte, eu botei um vídeo aqui no Facebook de um cara que faz uns construtos de madeira com velas, igual de navio, sabe? Que aí o vento bate e as paradas saem andando na praia, assim, vocês chegaram a ver isso? Não. Eu vou colar pra vocês aqui, rapidinho. Vem da Rússia, já não é boa coisa. Mas eu não sei se esse cara é russo, não, cara. Ele chama Theo Jensen. Não, calma aí. Caralho, que foda. Ele é holandês, esse camarada aí. Caralho, que foda. Mas isso anda sozinho, isso aí? Isso é por causa do vento, né? O vento vai empurrando e aí o próprio peso do deslocamento faz essas perninhas irem mexendo. Não, é sensacional, mas eu não sei se é arte, não. Não, cara, se você tirar o som, Saldanha, parece coisa de doido, sabe? Porque não, com o som fica mó bonito. Agora sem o som parece um turno maluco. Pra mim parece coisa de engenheiro, não parece coisa de artista. É. Mas aí tá, voltando. Aí a gente volta àquela parte chata do conceito lá, né, cara? Tipo assim, esse cara é um escultor, né? Isso é uma escultura, não deixa de ser, meio que animado e tal. Mas o cara criou isso não pra utilidade de alguém, né? Apesar que isso pode servir de inspiração pra algum arquiteto, pra alguma coisa assim no futuro. Mas ele criou isso pra despertar alguma coisa nas pessoas, né? Pra criar alguma discussão. Tá aí, Celimeno, acho que você matou. Você chegou na definição. É, quando não serve pra nada é arte. Exatamente. Tudo que o homem faz que não serve pra porra nenhuma é arte. Exatamente. É que o aspecto artístico fica acima do funcional, né, cara? Por exemplo, uma colher, se o cara faz uma colher toda bonita e tal, ele é uma forma de arte. Não, se o cara só faz, que ela é uma colher, se, né, cara? Não, se o cara faz uma colher toda bonita, é um objeto funcional e bonito. Se ele faz uma colher toda bonita que você não consegue comer com ela, é arte. Tá você cagando regra de novo, né, seu filho da puta? Cara, tem que gravar uma abertura nova pro seu blog, cara. Eu vou fazer um cagando regra com Saldanha. Saldanha caga o mundo. Sim, seria melhor. Cara, eu fico pensando, nego deprecia algumas formas de arte. Tipo, a gente foi semana passada pro FIC, né? Você tem certeza que vai querer entrar nesse assunto agora, cara? Melhor não? Então a gente vai discutir o quê? Se a cerveja é uma forma de arte? Cara, eu acho que a gente foi dos dois que melhor aproveitaram aquele festival. Sim, cara, eu ficava olhando o pessoal trabalhando, vendendo as coisas, o povo suando. Eu e o Saldanha, a gente sentou no bar do evento, ficou lá o evento inteiro, cara. Acho que a gente não ficou sóbrio nem uma hora durante os 3 dias. Pelo contrário, eu te digo que eu não fiquei bêbado, fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu bebi o dia inteiro e não ficava bêbado. Calor da porra também. É isso, é o que a gente pensa, né, cara? Deve ter uns vídeos da gente passando vergonha em BH circulando por aí. Porra, se você que foi ao FIC tem um vídeo da gente passando vergonha, manda pra gente, por favor. Aliás, vamos deixar um abraço pra todo mundo que a gente encontrou lá, né? Vários ouvintes, nossos ouvintes ilustres, acompanharam a gente na bebedeira até o final. Gente que a gente faz podcast imitando eles, que a gente descobriu que eles ouvem a gente também. Pois é, conhecemos a intimidade do MDM, né? Fomos pro quarto de hotel de magnata deles. Adoro. Cara, ó, só digo o seguinte, o meu objetivo agora no próximo FIC tá no hotel daquele, porque o nosso hotel dava um capítulo à parte. Nossa, um dia a gente fala disso com calma, cara, não quero nem lembrar agora. Mas enfim, aí no FIC a gente adquiriu aqui uma coisa bem interessante, que foi o livro do Andrício de Souza, chamado Intestino Eloquente. Putz, esse cara é muito bom, cara. Ele é genial. E aí, né, cara? É um livro de poesia. Minha. Ele tem os quadrinhos, mas ele basicamente é um livro de poesia. E as poesias são uma mais linda que a outra, então deixar aí pro ouvinte. Por favor, saudade. A gente pode ir pontuando. E o livro vem, olha que foda, o livro vem com CD com várias personalidades lendo as poesias. Então tem o Pereio, tem o Silvio Luiz. O Silvio Luiz, cara, o Laerte, tem várias pessoas lendo as poesias. E são poesias. Eu não quero saber de celebridade, não, só não. Eu quero que você leia pra então gente. Então vou ler aqui uma boa pro dia de hoje. Chama-se Emagrecimento 2. Eu sei que deveria emagrecer, mas não o faço por causa do meu pau. Diante de um corpo magro, ele ficaria ainda mais desproporcional. Puta que pariu. Que gênio. Tem outra que eu acho que também tem tudo a ver com mimimi. Só deixar aqui. Se chama Pechincha. Eu quero um BG bonito aí desses. Vão adivinhar qual que é a parte do corpo que vai aparecer nisso daí. Vai lá. Já que tem a ver com mimimi. Pechinchar é sempre bom, mas só até certo ponto. Se alguém der o preço do cu, jamais peça desconto. Olha, foi o cu, que surpresa. Não esperava pelo cu, né? Só sei que é o seguinte, isso aqui pra mim é muito mais arte do que 60 anos daquela japonesa fazendo pontinho na parede, porra. Cara, mas eu acho que ficar discutindo isso é muito chovendo molhado, sacou? É igual você falar assim, ah, não, esse filme é tão ruim que não é um filme. Não, pô, é um filme também, só que não é um filme que você gosta, pô. Mas Mimi arte. Não precisa cagar regra pra isso. Então você chegou à conclusão que tudo é arte hoje em dia. Sim. Até o mimimi. Eu não deixo de ser, né, cara? Eu te respondo a você, ouvinte. O que a gente faz aqui, humildemente, é arte ou não? Eu acho que aí que também tá uma chave. Se faz humildemente, não é arte. Não, se faz humildemente é que é arte. O que o Jovem Nerd faz é empreendedorismo. Não, o que mas faz se, é arte. O Jovem Nerd faz. Jovem Arte faz nerd. Jovem artista. O Jovem Nerd não é arte porque ele faz uma coisa mais business. Pra ser arte, ele tem que ter pretensão. Você faz humildemente... Não... Cara, você caga essa quantidade de regra e fala que não tem pretensão. Não, eu tô falando que a gente tem. Falando que a gente faz humildemente. Então é isso aí, ouvinte. Você acabou de ouvir nós três afirmando que somos artistas por causa do mimimi. Isso, não falei uma palavra nesse bloco. Você acabou de ouvir nós três afirmando que somos artistas. Peste. Se fosse eu, teria sido muito pior, né? Então, falou humildão. Não, porque eu tô pensando aqui, cara, em relação, é lógico, né, que da minha parte vai ser todo isso. Todo programa você vai reclamar que não falou, pô, grita aí também, velho. Pra mim, cara, a arte tá mais no artista do que na arte. O que é mais artista do que ficar pegando mulher pra caralho? Eu sou um artista da vida, meu irmão. Um beijo, mimizentas. Eu fiquei quieto esse tempo todo pra falar isso. Vamos conferir o que vem por aí, então. Subiu a expectativa, agora sobe a vinheta. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Então eu quero ver qual é a dessa vida de solteiro aí. Subimos a expectativa, hein? Eu quero ver a arte ser feita diante dos meus olhos aqui. Agora sobe o peru aí, já vou começar bem já. Então, vamos falar sobre subir o peru ou não, amigos. Não que tenha acontecido comigo, mas... Se alimenta, fica fazendo piada, fica rindo sozinho, tá se divertindo muito. Cara, vou falar uma parada aqui agora, e assim, eu sou de improviso, cara. Foto, não foto amadora da mulher alheia no computador. Ô, mexendo, ouvinte, você sabe que eu sou, desse trio aqui, eu sou o único que realmente bota o pau na mesa, não tem medo de represálias da vida. Vou mexer. Não, você leia, o único cara sem namorada, né, pô? Mas aí que tá. É por isso mesmo, é agora que vai pegar fogo. Como, como assim? Aí que tá? Não, não. Saldanha, oh, semana passada foi o Salimiano que tava doido, essa semana é o Saldanha. Ah, namorando, tá namorando. Você fica mandando foto pelado pra galera aí, agora aguenta. Vamos lá. A minha pergunta é, receber foto barra vídeo peladinha e enviar, já que a gente fez isso hoje, não para a pessoa alheia, mas para as namoradas. Ih, botei a senhora Saldanha e a senhora Salimiano na roda. Cara, nunca fiz. Eu também não, cara. Juro pra você, cara. Saldanha, Saldanha, truco! Não fiz mesmo, sério. Subir, ela não vai subir de jeito nenhum. Fica no truco? Tá com medo? Tá com medinho? Ah, tô falando sério. Não fiz mesmo. Cara, isso faz sentido não, quando é um negócio meio relacionamento à distância, alguma coisa assim, não? Não. Eu acho que é o seguinte, faz sentido. Mas, por exemplo, você quer dizer foto sua, pelado, pra mandar pra sua mulher, é isso? Não, isso eu nunca fiz. Nunca fiz. Tá, isso não, eu faço. Pro amigo, então, pode. Não, pro amigo eu fiz pra caralho. Mas eu digo o contrário, ela enviar pra você. Cara, se eu tiver com a mulher no mesmo quarto, eu saio pro outro quarto pra poder enviar uma. Prefiro muito mais ver pelo celular do que ver ao vivo, cara. Eu tenho tesão nessas coisas, cara. A quantidade de merda que pode dar com um negócio desse, cara, não compensa os momentos de prazer que o negócio proporciona, cara. A quantidade de merda é tão grande que até o Romário tá falando disso, cara. É. Ô, velho, isso dá muita cagada, cara. Tipo, quando eu era mais novo, eu respeitava a desenvoltura de quem fazia essas coisas e hoje em dia eu fico embasbacado com a loucura de quem faz uma parada dessa, cara. Mas, cara, assim, eu acho que eu namorei durante muitos anos da minha vida e qualquer coisa que possa apimentar a relação no nível sexual mesmo, né, obviamente, que apimentar no nível, né, emocional é meio esquisito. Apimentar no nível gastronômico? Fiquei pensando nisso também. Não, eu pensei nisso também, mas eu falei, isso é muito óbvio. Qualquer retalado vai pensar, né? Tanto que vocês pensaram. Né? Ah, vai tomar no cu, ah, vai tomar no cu, você, filho da puta. E aí, pô, é legal, cara. É uma parada diferente e, assim... É, aí depois você perde a porra do telefone, cai o caralho da buceta da sua mulher na internet e depois ela dá um tiro na cabeça, aí vocês vão ficar tudo felizes, vai ficar de pau duro feliz com a mulher morta do lado. A vida é mais simples. Nem eu ia fazer piada com isso. E olha que eu sou sem noção. A parada é séria, sacou? Eu falei, porque eu sei que isso rola, sacou? Eu sei disso, mas... Mas, cara, assim, eu vou ser muito advogado do diabo agora. 99% dos caras são filho da puta e manda na internet mesmo, sabe? Coloca a parada, que eu acho assim, além do ridículo. Eu não gosto que façam isso porque diminui minha chance de ter as minhas, porque as mulheres falam, não vou mandar coisa pra vocês, senão você vai botar na internet. E elas estão certas, né, porque tem cara que é cuzão. Mas, cara, eu sinto muita dor do 1% que realmente manda o computador pra arrumar, que perde o telefone, e aí cai, cara. Sim, assim, é 1%, né, cara? A maioria os caras upam pra tirar onda, né, velho? Eu já falei, cara, eu já perdi um CD de pornografia nos anos 90 porque ele tava dentro da CPU que eu levei pra consertar, ó. Acontece. É, mas assim, eu não acho assim que as pessoas devam parar de fazer isso, porque, pô, cara, tem gente que... Porque você gosta, né? Não tem o que falar, cara. Mas, como é que é o negócio que você tem pra dizer aí, Humberto? Um homem prevenido vale por dois. O negócio, cara, é que assim, pô, tem casal que trepa sem camisinha porque tá junto há 10 anos e o cara trai e aí passa a AIDS pra mulher, pra esposa. Cara, estamos contidos nos exemplos hoje. Mas aí depois a minha esposa passa a AIDS pro resto do mundo inteiro, a porra do mundo explode e ficou sem planeta. Aí, acabou. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, gente, merda, acontece. Você não vai fechar a sua vida por causa disso. É lógico, assim, tô falando pra ninguém comer ninguém sem camisinha, não. Tô falando isso. Aí tô falando assim, se você é mulher, me manda foto pelada, por favor. Esse é meu resumo. Fecha meu bloco assim. Ou nunca uma causa foi tão mal defendida. Caralho, cara, que horror. Resumindo, aquele papinho número 1, olha, não confia em ninguém, só em mim. Gente, melhor do mundo. Diogo, não recebi nada, confere aí que eu acho que você mandou pra pessoa errada. Caralho, cara, não, isso é genial. Não, por favor, diga o que aconteceu isso, cara. Oh, que lindo. Ai, caralho, velho. Eu já contei. Ai, caralho. Eu já contei no programa que tem um conhecido nosso que tem uma foto do pau dele no celular. E o que ele faz com essa foto? Eu acho que não, pode contar. Então, esse camarada tem uma foto do próprio pau no celular dele, e o celular dele tem um nome de mulher, sacou? Tipo Fernanda, não sei o que lá e tal. Então ele tenta conectar, quando a gente tá no botequim, ele tenta conectar com o celular de algum homem que tem Bluetooth. De Bluetooth. E aí aparece lá no celular do cara, né, Fernanda, quer te enviar uma foto. Aí a gente procura no barro, olhando pros lados, qual que é a mesa. Aí geralmente tem uns caras amontoados no celular já esperando pra ver, sacou? Aí de longe você já vê de repente a expectativa e os caras, ah, puta que pariu, não, desculpa. Aí dos quatro amigos tem um que dá um risinho com o canto da boca, esperando pro lado, né, procurando. Tá bom, é? 8-1-2-5-9-2. Agora tem 9. Mas eu acho que ninguém vai receber isso. Não, é claro que não, Salimena. Aqui, Salimena, quando você estiver editando, por favor, corta o meu telefone. Já era, Playboy. Eu vou pensar no seu caso.